desse jeito frio a timidez. Dá palavras pra dizer te amo, mas os meus olhos te falar. Eu só quero te amar. Eu nunca imaginei que fosse me apaixonar de novo, mas perto de você me sobe esse fogo. E não dá pra controlar meu próprio coração. Seu jeito me ilumina, estou em tuas mãos outra vez. O que você me fez? Portal do Arrocha. Eu nunca imaginei que fosse me apaixonar de novo, mas perto de você me sobe esse fogo. E não dá pra controlar meu próprio coração. Teu jeito me ilumina, estou em tuas mãos outra vez. O que você me fez? Eu tô na lona outra vez. Seu amor nocauteou meu peito, vejo que me você me deixa desse jeito frio, a timidez. Dar palavras pra dizer te amo, mas os meus olhos te falar. Eu só quero te amar.